Alcança a onda. Você alcançou, mulher. Minha amada, minha querida, minha formosa. Vem falar que eu sou seu lírio e você minha rosa. Mostra-me seu rosto, mulher. Faz-me ouvir a sua voz. Tem estrelas em meus olhos, músicas em meus ouvidos, pois alegria em meu corpo, junto com amor de você, mulher. Lá, lá, lá, lá. Alcança a onda. Você alcançou, mulher. Minha amada, minha querida, minha famosa. Vem me falar que eu sou seu lírio e você minha rosa. Mostra-me seu rosto, mulher. Fazer-me ouvir a sua voz. Tem estrelas em meus olhos, música em meus ouvidos, pois alegria em meu corpo, junto com amor de você, mulher.